Leitura do livro Em Paz com Deus, da doutora Rosa Maria Pardo Tenório, realizada por sua filha Maria Cláudia Tenório. Prefácio, observação, esse prefácio foi feito pela minha pessoa, Maria Cláudia Tenório, falando um pouco sobre a vida da doutora Rosa Tenório. Além do tempo lado a lado, conselhos de vida e compartilhamento de ideias, preocupações e alegrias, algumas cenas são as mais marcantes em minha memória. As horas em que ela passava ajoelhada, orando e chorando, ao som de hinos de louvores, o amor pela palavra de Deus e o profundo conhecimento da Bíblia e a preocupação com as almas. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, como diz o apóstolo São Paulo, a tempo e fora de tempo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 até o versículo 4, ali estava minha mãe falando de Jesus para a família, para os vizinhos, no banco, no caixa do supermercado, visitando nas casas, muitas vezes até na porta de um bar, conforme testemunho contado na revista do Jubileu de Diamante da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Ou no meio da rua. O carro dela estava sempre lotado de pessoas que ela levava aos cultos e fazia acompanhamento espiritual, telefonando, visitando, insistindo, até que a pessoa ficasse firme na fé. Assim, além de incontáveis almas de pessoas desconhecidas, ela ganhou, por seu testemunho, a família toda em confissão e arrependimento de pecados a Jesus Cristo. Outra lembrança dela sentada ao computador, tínhamos um PC em casa já em 1994, produzindo textos. Primeiramente foram essa biografia, panfletos evangelísticos e de combates às seitas e heresias, vendidos a preço de custo na Casa da Bíblia. Depois foram apostilas de materiais do curso preparatório para obreiros, antigo CPO, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Após, ela iniciou a edição das revistas IDE, da primeira até a antepenúltima edição, auxiliando-me também na edição das revistas Expressão Jovem, a partir da terceira edição. Em meados de 1998, iniciou o trabalho totalmente voluntário na Fundação Reviver e de divulgação de estudos e do trabalho social e espiritual na rádio, programa Espaço Família Cristã, apresentado com a irmã Irene Miranda, e nas revistas supracitadas. Em um dos eventos da Reviver é possível vê-la nos registros com uma câmera fotográfica ao pescoço. Nossa rotina era passar o dia na igreja Deus é Amor e na creche Reviver, correndo desta até o rádio, do rádio até o então orfanato, aldeia Reviver, e deste até as aulas do CPO ou cultos beneficentes. Não havia tempo ruim, sempre com um sorriso no rosto, muitas vezes praticamente se arrastando. Ela era portadora de lúpus eritematoso sistêmico. Muitas vezes em jejum, permanecendo no trabalho do Senhor até a madrugada de sua partida, em que mencionou a palavra, meditou na palavra, recomendou-me uma obra bíblica e até levantou-se à noite da cama para ir ao meu quarto orar por mim. Eu estava com uma forte infecção. Naquele momento, senti fortemente que seria a última vez, o último combate. Ela havia mandado e-mails para o serviço na tarde anterior, mesmo sendo sábado, ligado para a mãe e para a tia, e chamado os seus irmãos para uma comunhão naquela mesma noite. Sentimos a necessidade, eu e meu pai, de compartilhar as experiências relatadas por ela própria a respeito da total mudança de vida que ela experimentou. A música que ela mais gostava diz assim: eu era escrava, estava amarrada, a condenação estava destinada. Um dia conheci o Libertador, que pagando o preço fez-se meu Redentor. É o hino Por Amor, da irmã Ereni e Débora Miranda. Nossa oração é que esse testemunho tenha impacto sobre sua vida da mesma forma que impactou a nossa. Quando conheci o Senhor Jesus e seu imenso poder manifestou-se na minha vida, algo muito forte impulsionou-me a escrever essas experiências. No início, eu achava que o Senhor iria me recolher e, portanto, deveria deixar tudo registrado para os meus familiares. Depois compreendi que não era assim, era necessário que eu publicasse. Relutei bastante devido ao conteúdo muito pessoal deste trabalho e a impressão que poderia causar. Poderiam pensar em exagero ou talvez até mesmo em fanatismo. Mas como escreveu o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é poder para a salvação de todo aquele que crê. Não só poder, mas também renúncia. O Senhor Jesus, antes de entregar a sua própria vida por nós, orou ao Pai no Getsêmani. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Referência está em Mateus capítulo 26, versículo 39. Fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Renunciar à nossa própria vontade, à concupiscência da carne, à glória que o mundo oferece e que não leva a nada. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Ofereço esse pequeno trabalho a todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, a todos que ainda não provaram do poder transformador do Evangelho, aqueles que, mesmo dizendo-se cristãos, nunca tiveram uma experiência real com o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele pertence toda a glória, honra e poder eternamente. Amém. Capítulo 2. Uma folha em branco. 29 de outubro de 1989, domingo ensolarado na represa do Guarapiranga, em São Paulo. Éramos cerca de 4 mil pessoas e aguardávamos ansiosos o momento de entrar na água. Quando chegou a minha vez, o presbítero olhou para mim e me perguntou se havia algum impedimento para o meu batismo. A resposta foi não. Perguntou-me ainda se estava disposta a morrer para o mundo para viver uma nova vida em Jesus. Respondi que sim. Então ele me empurrou suavemente para dentro da água ao mesmo tempo em que dizia: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jamais vou conseguir transmitir a outra pessoa o que se passou comigo naquele instante. Eu mesma não sabia que seria assim. Havia decidido pelo batismo como uma forma de cumprir a justiça. Era uma necessidade que eu sentia como sede ou fome, mas não imaginava que seria daquela forma. Não sabia que algo maravilhoso iria ocorrer dentro de mim. Aquela leveza, aquele contentamento. Que alegria, que satisfação. Sensação de plenitude, de alma saciada. Era isso que eu não conhecia, saciedade. Essa saciedade que só pode ser concedida pelo Espírito Santo. Antes do batismo, haviam me dito que iria sair da água como uma folha em branco. E eu não dei muita atenção a isso. Na verdade, não acreditei. Mas era exatamente assim que eu me sentia agora. Como uma folha em branco. E só muito tempo depois iria entender o significado completo do que havia acontecido comigo naquela tarde. Engraçado como eu não estava mais preocupada com nada, nem com as horas. Estava no Guarapiranga desde a manhã, já estava entardecendo e eu nem percebia. Era como se não houvesse o tempo. Quando cheguei em casa, tive de enfrentar a reação da família. Jorge, meu marido, estava apreensivo. Ele e a nossa filha, de quase 4 anos e meio, me esperaram inutilmente para almoçar até que desistiram. Meu irmão foi em casa para me ver, pois devido ao sol forte da represa, minha pele estava bastante queimada. Ligou preocupado para o resto da família, achando que eu iria entrar em atividade da minha doença. Sou portadora de uma doença incurável chamada lúpus eritematoso sistêmico, que entra em atividade após a exposição ao sol. No dia seguinte, houve reação também no meu trabalho. Todos queriam saber por que estava queimada daquele jeito, principalmente porque tenho pele muito clara e quase nunca tomo sol. Mas para surpresa de todos e minha também, no segundo dia, logo de manhã, a queimadura havia sumido. Espantosamente, minha pele estava limpíssima. Nem a esperada descamação havia ocorrido. Foi então que compreendi. Era obra de Deus. Quando Ele age em nossas vidas, o faz de forma perfeita, do começo ao fim. Terceiro capítulo, Vida Vulnerável e Necessitada. Nasci em 1957, num lar católico, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Lembro-me que a minha mãe frequentava a igreja assiduamente e eu costumava participar da maioria dos eventos quando criança, desde a missa aos domingos de manhã até as novenas e procissões. Mas apesar de toda a educação religiosa que recebi, nunca senti a presença de Deus em nenhuma dessas cerimônias. Aos 13 anos, em meio a uma atormentada crise existencial, comecei a negar até mesmo a existência de Deus, tendo início uma fase de completo ateísmo que durou toda a minha adolescência. Aos 19 anos, após grande euforia por ter ingressado numa das maiores e mais conceituadas faculdades de medicina do país, sobreveio uma verdadeira catástrofe na minha vida. Uma doença incurável chamada lúpus eritematoso sistêmico. Apesar de estar dentro de uma faculdade de medicina, o diagnóstico só foi feito após alguns meses, quando uma estagiária da disciplina de reumatologia me encontrou na lanchonete e perguntou-me sobre as manchas no meu rosto, que até então tinham o diagnóstico de dermatite de contato. Assim, depois de encaminhada à reumatologia, descobri que as manchas estavam relacionadas com a fraqueza exagerada e a intensa dor que sentia de manhã nas articulações, intitulado de rigidez matinal. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença que pode ter evolução imprevisível, desde as formas fulminantes, ocorrendo a morte logo ao eclodir da doença, até as formas crônicas graves, geralmente as que levam à insuficiência renal ou outras complicações, e finalmente as formas mais brandas, com períodos de atividade intercalados por períodos de acalmia. O tratamento consiste em doses variáveis de prednisona, um tipo de cortisona que, dependendo da dose, provoca efeitos colaterais importantes, como inchaço com deformação no corpo, gastrite e diminuição das defesas do organismo contra as infecções. O aparecimento dessa doença me desestruturou por completo. Acostumada a lutar por tudo sozinha, sem precisar de nada nem de ninguém, de repente via-me transformada num ser limitado, frágil, dependente. É impressionante como a doença nos humilha, remetendo-nos à nossa verdadeira condição de criaturas vulneráveis e necessitadas. Algum tempo depois que o diagnóstico foi feito, uma amiga levou-me a um centro espírita onde, segundo informações que ela havia recebido, realizavam-se curas milagrosas. Chegamos de manhã e, em meio a uma multidão, recebemos uma senha e instruções para que aguardássemos a chegada do médium. Mais ou menos nessa época, passei a ter contato maior com uma amiga espírita que morava no interior, na cidade onde eu nasci, Durante as minhas férias, costumávamos falar sobre este assunto horas seguidas. Ela tinha várias experiências mediúnicas e eu tinha uma curiosidade muito grande sobre o assunto. Comecei a ler Kardec e em pouco tempo ele se tornou meu autor preferido. O kardecismo tinha explicação para tudo. Tinha resposta para as perguntas mais frequentes e mais inquietantes. Entretanto, apesar da grande esperança que na teoria permeava os conceitos do Espiritismo no que diz respeito à possibilidade de evolução espiritual, eu nunca senti esperança alguma durante os anos em que fui espírita. Pelo contrário, depois que comecei a ler Kardec e a me entusiasmar pela sua doutrina, uma grande depressão tomou conta de mim. Acordava sem vontade de viver, com um vazio enorme por dentro. Muitas vezes era surpreendida por arrepios que vinham em ondas, às vezes, e duravam horas, deixando-me prostrada, sem forças para me levantar. Um outro aspecto que sobressaiu foi a questão do medo. Quando meu pai faleceu, estava para completar 16 anos, e apesar de todo o meu materialismo, não negava a possibilidade de ocorrerem certos fenômenos. Assim, quando estava de noite em meu quarto e olhava para o corredor escuro, ficava imaginando que meu pai poderia aparecer e sentia muito medo. Chegava mesmo a confundir qualquer ruído com as pisadas dele. Mas depois, isso foi passando com o tempo. Quando me tornei espírita, o medo voltou de forma terrível. Ao ficar sozinha à noite, não conseguia fechar os olhos para dormir, porque imaginava que algo ou alguém poderia me tocar. Era uma contradição. O Espiritismo, que supostamente me familiarizaria com os fenômenos espirituais, na realidade me levou a situações de verdadeiro pânico. Alguém poderia me perguntar, se o Espiritismo lhe trouxe tanto sofrimento, por que eu não o abandonava? Em parte porque eu não conhecia outra opção. O catolicismo não havia conseguido responder às necessidades mais profundas da minha alma, e já não havia sentido algum no materialismo. Mas a principal razão de perseverar no Espiritismo era dada pela própria doutrina espírita. O sofrimento era um fator de depuração. Era através dele que nos purificávamos de erros cometidos em reencarnações passadas e após sucessivas depurações, poderíamos alcançar estágios evolutivos superiores. Ainda assim, cheguei a procurar outros tipos de ajuda. Lembro-me de uma ocasião em que minha tia levou-me até um padre que praticava exorcismo. Após impor as mãos sobre mim, disse-me que o meu travesseiro estava cheio de cabelos e penas e precisava ser queimado. Ao chegar em casa, abri o travesseiro e, apesar de ser feito de espuma, surpreendentemente, estava cheio de cabelos e penas de galinha. Queimei o travesseiro, mas nada mudou. Capítulo 4. Significado para a vida. O nascimento da minha filha foi um acontecimento extremamente gratificante para mim, mesmo porque ela nasceu de uma gravidez de alto risco, onde além do lúpus havia um mioma uterino, sem contar a preocupação pela possibilidade de haver-me exposto a uma substância embriotóxica, logo no início da gravidez. Estava fazendo o segundo ano da residência médica e estava me especializando em medicina do trabalho, quando, sem saber que estava grávida, participei de uma inspeção de muitas horas em uma fábrica onde se manipulava uma substância potencialmente causadora de malformações congênitas. Isso gerou um enorme sentimento de culpa em mim, fazendo-me inclusive abandonar essa área da medicina. Rejeitei a criança ainda no meu útero até o quinto mês da gravidez, sem perceber. Quando meu marido chamou minha atenção para o fato, reconheci a rejeição e passei a amar essa criança de forma muito especial, imaginando que se ela nascesse com algum problema, precisaria de mim mais ainda que uma criança normal. Logo após o parto, quando me trouxeram um bebê, como outro qualquer, uma menininha de 3 quilos e 46 centímetros, sem qualquer tipo de problema, uma grande alegria apoderou-se de mim. Entretanto, isso não havia sido suficiente para dar uma motivação para a minha vida. Havia terminado o curso de epidemiologia e trabalhava numa área da qual eu gostava muito. Isso também não era o suficiente. Nem mesmo meu marido, que eu amava tanto, ou todo o conforto que eu tinha podiam dar um significado na minha existência. Havia dias em que já acordava sem vontade de viver. Jorge era a única pessoa com quem eu conversava sobre este assunto. Para ele era difícil entender como uma pessoa que tinha uma vida como a minha pudesse estar constantemente em depressão. Às vezes eu chegava até o desespero, sem nem mesmo conseguir chorar. Não havia um motivo para chorar. Tudo parecia sem sentido, cheio de tédio e monotonia. Um dia se repetindo após o outro, sem finalidade alguma. Cerca de 3 anos atrás, havia me submetido à análise por mais de 1 ano por um grupo que seguia uma linha um pouco diferente das outras, a qual tentava fazer uma união entre ciência, filosofia e religião. Mesmo reconhecendo todas as distorções do Evangelho praticadas ali, houve um aspecto extremamente positivo nessa minha experiência. Por falar do Evangelho, ela me induziu, até por curiosidade, a abri-lo e ler. Havia ganhado um exemplar de bolso da minha mãe, contendo os 4 evangelhos do Senhor Jesus, e de vez em quando dava uma folheada em suas páginas. Além disso, eles faziam críticas severas ao espiritismo kardecista. Fui extremamente resistente a essas críticas, uma vez que a doutrina espírita estava solidamente sedimentada em mim. Mesmo assim, significou o início de um questionamento que foi ganhando maiores proporções à medida que fui lendo, mesmo que ocasionalmente, os 4 evangelhos. Lembro-me que minha maior dificuldade era ler o Evangelho de São João. Era ele o que mais testificava sobre a divindade de Jesus, o que colidia frontalmente com o Jesus idealizado por Kardec. No Evangelho, Jesus não era o espírito evoluído que, segundo o kardecismo, nos servia de exemplo. Ele era o próprio Filho de Deus que havia vindo em carne, o Salvador, aquele que morreu na cruz, derramando seu sangue para nos salvar. Como era difícil aceitar isso. Preferia crer que não necessitávamos de um Salvador. Que o homem evoluía dependendo unicamente de si mesmo, através de degraus espirituais que ele galgava com seu esforço. Mesmo com a realidade mostrando-me exatamente o contrário, eu continuava resistindo. Afinal, não estava claro, através da minha própria experiência pessoal, o quanto éramos dependentes e frágeis? O quanto éramos necessitados e insignificantes perante Deus? Se o Espiritismo era a expressão da verdade, por que o desespero, a depressão, a desesperança e o medo? Por que minha vida havia piorado ao invés de melhorar? Próximo capítulo. A primeira vez que conversei com Deus. Durante os anos de 1987 e 1988, a minha doença agravou-se. Passei por várias internações hospitalares sem obter grandes resultados. A doença havia afetado meus rins, fazendo com que perdesse proteínas na urina. O tratamento consistia de doses maciças de corticoide na veia por um período curto e depois voltava à dose diária de manutenção do medicamento. Por estar com a doença em atividade, uma fraqueza enorme apoderou-se de mim, sendo que quase não encontrava forças para trabalhar. Minhas articulações ficavam enrijecidas, com muita dor, principalmente pela manhã ao levantar. O grande risco nesses casos é a deterioração progressiva dos rins, podendo levar a uma situação de falência, onde as únicas alternativas são ou a diálise ou o transplante renal. Não era o meu caso ainda, mas a reversão do processo também não ocorria, mesmo com tratamento com corticoides. No final do ano de 1988, meu médico tentou um outro tipo de medicamento, desta vez um imunossupressor, o mesmo usado no tratamento de vários tipos de câncer. Consistia em 8 etapas, uma a cada 3 meses, sendo que em cada um deles eu receberia, em uma única aplicação, dose alta do medicamento na veia. A primeira dessas sessões foi marcada para o mês de novembro. Fui internada um dia antes e lembro-me que durante a noite uma sensação desconhecida tomou conta de mim. Achei que poderia morrer. O risco desse tipo de tratamento são as infecções, principalmente as virais, as quais são combatidas quase que exclusivamente por nossas próprias defesas. Num tratamento como este, as defesas naturais ficam suprimidas. Ajoelhei-me e orei. Foi a primeira vez em que realmente conversei com Deus. Disse mais ou menos assim: meu Deus, eu sei que tudo pode acontecer. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Não quero morrer agora, mas não é a mim que cabe decidir. A minha vida está em Suas mãos. Não pude conter as lágrimas, mas não estava triste. Também não me sentia sozinha. Sabia que Ele estava comigo. Sabia que Ele havia me ouvido e que responderia de alguma maneira. Próximo capítulo: mais que um voto, uma prova com Deus. Cerca de 10 dias após o meu tratamento, eu ainda sentia os efeitos no meu organismo. Estava nauseada, com uma tontura intensa. Parecia que meu cérebro flutuava, que minha cabeça estava vazia. Era como se não fosse eu mesma, não conseguia me reconhecer. Era como se houvesse saído de mim. Decidi que não iria completar as outras 7 sessões. Meu médico reagiu energicamente contra isso, tentando mostrar-me a importância de continuar o tratamento. Alguns meses depois, realizei os exames de controle e o problema persistia. Um grande desânimo tomou conta de mim. Não havia saída. O único tratamento que a medicina me oferecia tinha efeitos colaterais terríveis, além de levar à esterilidade, e eu pensava em tornar a engravidar um dia. Lembrei-me que todas as vezes em que lia o Evangelho, sentia alguma espécie de alívio, de conforto. Será que haveria algum significado mais profundo para isso? Será que Deus estava tentando me mostrar alguma coisa? Não acreditava que nossa vida fosse um mero acidente. Éramos criaturas feitas por Ele, e deveria existir algum propósito maior para a nossa existência. Resolvi fazer um voto com Deus. Se eu tivesse restituição completa dos meus rins, todos os dias, durante a minha vida toda, antes de dormir, leria um trecho da Bíblia. Era mais que um voto, era uma prova com Deus. Comecei a sentir-me cada dia melhor e surgiu uma certeza: meus rins estavam perfeitos. Ele havia respondido. Precisava confirmar isso de alguma forma e então decidi pedir os exames de controle por conta própria. As provas vieram normais. Então era verdade. Deus queria me mostrar alguma coisa. Levei os resultados para o meu médico, contando-lhe tudo o que havia ocorrido, e ele achou precipitado valorizar aqueles exames. Pediu-me um outro exame mais sofisticado e sensível, o qual eu nunca havia realizado. Tudo normal novamente. Não havia como negar. Deus havia operado em minha vida de forma maravilhosa e inconfundível. Próximo capítulo: Ele foi falando comigo. Como é pequena a nossa compreensão das coisas de Deus. Durante muito tempo, a minha busca espiritual limitou-se à procura de uma resposta para os meus problemas. Deus era importante na medida em que Ele pudesse resolver os meus problemas de saúde, principalmente aqueles insolúveis pela medicina. Era como se Ele estivesse a nosso serviço, pronto para responder às dificuldades enfrentadas no mundo. E depois de todos aqueles acontecimentos concernentes ao meu problema renal e à forma surpreendente pela qual fora solucionado, limitava-me a cumprir o voto feito com Deus. Como era fácil! Ele curava os meus rins e eu lia a Bíblia todas as noites. Chego a afirmar que era cômodo, e se dependesse de mim, tudo ficaria como estava, mas não ficou. À medida que foi lendo a Bíblia, Ele foi falando comigo e eu fui conhecendo. Não como o havia conhecido na minha infância. Não mais a imagem de escultura que não fala, não ouve, não se move. Fui conhecendo o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus onipresente e poderoso. O Deus perfeito em amor e em misericórdia. O Deus perfeito em caridade para conosco, meros homens, falhos e pecadores. Deus não precisava de nós, mas Ele nos amava. E a maior prova do Seu amor foi ter enviado Seu Filho unigênito para vir em carne e derramar o Seu sangue para a remissão dos pecados. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no Seu nome. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. E foi lendo a Bíblia que me converti a Jesus, ao mesmo tempo que fui questionando todos os meus valores, toda a minha maneira de viver. Se o Filho de Deus havia padecido a morte na cruz para nos salvar, que contrapartida haveríamos de dar, se não a de nossas próprias vidas? Mas como poderia viver para Ele se minhas preocupações estavam controladas nas coisas do mundo? Se durante muitos e muitos anos acreditei que a realização do homem dava-se através do aspecto profissional? Se a minha meta era a da super especialização e toda a minha vida estava dedicada para isso? Até minha filha eu havia relegado a um segundo plano. O meu trabalho, o meu curso de pós-graduação, o tema da minha tese de mestrado ocupavam quase todo o meu tempo. Mas que finalidade haveria em tudo isso? Os títulos, o conhecimento, a ciência poderiam preencher as necessidades da minha alma? Poderiam fazer-me feliz? Ou era uma fuga, uma forma de me esconder de mim mesmo? Uma maneira de tentar inutilmente dar sentido a uma existência atribulada? Não que a busca do conhecimento fosse algo ilícito para o homem, mas era a forma que eu buscava, a maneira de encarar essa busca. Era a vaidade intelectual. Talvez essa seja a pior das vaidades, a mais difícil de ser desarraigada. Próximo capítulo, Eu Compreendi. Na época em que me via cercada de dúvidas quanto ao rumo que deveria imprimir a minha carreira profissional, surgiu uma proposta de trabalho muito interessante do ponto de vista de horário e tipo de atividade e que me concedia a chance de reestruturar toda a minha vida familiar. Entretanto, tratava-se de uma área mais geral e para aceitar essa proposta, eu deveria abandonar a área de especialização. Talvez fosse o empurrão que necessitava para renunciar à minha vaidade intelectual, uma vez que esta mudança implicava deixar uma série de atividades que estava desenvolvendo, inclusive algumas pesquisas. Quando já estava tudo acertado, combinamos uma reunião com o diretor no dia seguinte para discutir a transferência. À noite, recebi um telefonema que me abalou bastante. O assunto era todas as perdas que teria com a mudança. Novamente a vaidade tomou conta de mim e pensei em voltar atrás na minha decisão. No dia seguinte de manhã, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que não podia sair da cama. Todas as minhas articulações estavam enrijecidas, todo o meu corpo estava literalmente travado. Nunca havia acontecido coisa semelhante. Na rigidez matinal, algumas articulações ficam enrijecidas, geralmente os dedos das mãos, e pouco a pouco o movimento vai voltando, até a normalização completa. Neste caso, não. Eu não conseguia movimentar nada. Além disso, sentia como se o ar não chegasse aos meus pulmões. Quando meu marido tentava me levantar, essa sensação piorava e a minha visão escurecia. Pedi a ele que ligasse para o meu médico e foi necessário que ele segurasse o aparelho para eu poder falar, pois o meu estado era de invalidez completa. Meu médico mandou que fosse urgente para o pronto-socorro, que ele me esperaria lá, mas eu não conseguia nem mesmo sair da cama para ir até o carro. Qualquer tentativa que faziam para me deslocar era extremamente dolorosa e a falta de ar piorava, até que perdi os sentidos. Foram necessárias duas pessoas para me levar até o carro, sentado numa cadeira. Algo era certo, Deus estava falando comigo da única forma que eu era capaz de compreender naquele momento, e eu compreendi. Qualquer pessoa que passasse na rua, fosse qual fosse o seu nível de escolaridade, podia fazer o que eu não conseguia nem mesmo com ajuda. Até uma criancinha podia andar e eu não podia. De que me valia tanto esforço intelectual se não passava de um corpo enrijecido, dependente até para as mínimas coisas, incapaz de mover um dedo sequer? Então orei a Deus, pedi perdão e me arrependi de ter tanta ambição ainda. Remeti-me à minha verdadeira condição de ser necessitada e, comovida, pedi a Ele que curasse. Propus-me a fazer a minha transferência de qualquer maneira e que não voltaria mais atrás na minha decisão. Fui internada para tratamento e, apesar de clinicamente ter o diagnóstico de pneumonia, a imagem radiológica era normal. Outro dado surpreendente foram os resultados dos exames relativos ao lúpus. Mesmo apresentando sinais de atividade da doença, meus exames estavam normais. Próximo capítulo: a alegria de conhecer a Jesus. Que sensação indescritível a liberdade que sentimos em Jesus. A alegria de descobrir que o despojar-se de certas coisas que valorizávamos tanto não causava mais prejuízo algum. Pelo contrário, dava-nos um sentimento tão gratificante, uma ousadia e confiança que nunca havia experimentado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Mas eu sabia que faltava algo, o batismo. Não aquele batismo com o qual havia sido batizada ainda bebê. Eu necessitava do batismo bíblico, o batismo do arrependimento para remissão dos pecados. Mas quem me batizaria? Eu havia tido uma experiência maravilhosa com Deus e não queria institucionalizar a minha fé. Na verdade, todas as instituições religiosas me inspiravam grande desconfiança. Cheguei a discutir esse assunto com Jorge e pedi a ele que me batizasse. Ele negou-se. Há muitas igrejas, respondeu. Procure alguma. Eu não queria procurar uma igreja. Queria apenas pertencer a Jesus e ser conduzida por ele. Tudo que eu necessitava de ensinamento já estava na Bíblia. Bastava obedecê-la em tudo. Mas a ansiedade foi crescendo. E se eu morresse antes de ser batizada? Era um sentimento tão imperioso que pensava nessa questão todos os dias. Cheguei a discutir esse problema com o diretor da divisão em que trabalhava. Ele já havia sido presbítero de uma igreja, tinha grande conhecimento bíblico, e dava bom testemunho através de todas as suas atitudes, sendo, naquele momento, membro de uma igreja pentecostal. Pedi a ele que me batizasse e ele também se negou, convidou-me a conhecer a sua igreja. Uma das coisas que me escandalizava em relação a certas igrejas evangélicas era o que considerava uma espécie de oportunismo referente às suas atividades na política. A igreja, através da manipulação dos fiéis, ou lançava seus próprios candidatos, ou apoiava outros, fazia acordos, enfim, usava o púlpito para uma função que nada tinha de evangelística. Além disso, estávamos em plena disputa para as eleições presidenciais, e a maioria das igrejas evangélicas apoiava justamente o candidato no qual eu jamais votaria. Coloquei esse problema para o meu diretor e ele me tranquilizou. A igreja da qual era membro tinha 27 anos na época e nunca havia participado de nenhuma atividade na política partidária, além de nunca ter lançado nem apoiado nenhum candidato. Era uma igreja séria e rígida nos assuntos concernentes à doutrina bíblica. Concordei em conhecer a igreja, mesmo porque meu único objetivo era o batismo. Mas confesso que a primeira vez que entrei lá fiquei bastante chocada. Além de ser muito diferente de todas as igrejas que conhecia, o que mais me impressionou foi ver pessoas perturbadas que caíam completamente endemoniadas no momento da oração. Eram levadas até o púlpito, onde o presbítero impunha as mãos sobre as suas cabeças e, em nome de Jesus, os demônios eram expulsos e as pessoas já libertas glorificavam a Deus. Reconheço que para mim Satanás era uma simples figura do mal, um símbolo, algo completamente folclórico. E lá na igreja ele se revelava como um ser espiritual, coincidindo com a explicação bíblica que mostrava Satanás como um anjo caído, sempre pronto a influenciar a vida dos homens. O próprio Senhor Jesus, em várias passagens bíblicas em que realizou curas milagrosas, também expulsou demônios. E isto se repete ao longo da história da igreja primitiva, em que os apóstolos, em nome de Jesus, curavam enfermos e expulsavam demônios. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Então por que a surpresa? Mas não era surpresa, era medo. Saber através da Bíblia que Satanás existia era uma coisa, ouvi-lo através da boca de uma pessoa era outra. De qualquer forma, nada disso me importava, precisava de uma igreja para ser batizada e decidi que seria batizada nesta igreja. Passei a frequentá-la para poder me inscrever para o batismo e fiz a inscrição e finalmente fui batizada. E algo surpreendente aconteceu. A minha depressão, que havia melhorado muito após ter me convertido, ainda aparecia de vez em quando, numa espécie de recaída. Após o batismo, ela acabou definitivamente. Estava completamente liberta. Hoje eu compreendo porque sentia medo ao ver pessoas endemoniadas, porque os calafrios que costumava sentir na época que era espírita não eram devidos a espíritos de pessoas mortas, pois segundo a Bíblia essa comunicação não existe, era o próprio Satanás oprimindo-me. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 4, versículo 3. Próximo capítulo: Mostra-me que eu obedecerei. Um pouco antes de me converter a Jesus, minha filha, que na época estava com 3 anos, começou a apresentar infecções de repetição nos ouvidos. O problema agravou-se tanto que causou perda auditiva importante. Fez tratamentos prolongados com antibióticos durante cerca de um ano, mas a infecção sempre voltava. Só havia uma solução, a cirurgia para remover as adenoides. Fiquei extremamente abalada com essa situação. Submeter uma criança absolutamente sadia nos demais aspectos ao risco de uma anestesia geral era muita responsabilidade. Permitir que ela ficasse surda era pior ainda. Jorge não opinava, afinal, eu era médica, cabia a mim decidir. Quanta angústia vê-la sofrendo daquela forma. Cada vez que apresentava febre e queixava-se de dor, eu já estremecia. Muitas vezes chorei desesperada pela minha impotência. Ao mesmo tempo que o problema agravava-se, um fato curioso começou a acontecer. Os brincos de pérola que ela usava desde o nascimento começaram a cair. Minha tia comprava novas tarraxas e colocava-as novamente. Mas o fato voltava a se repetir e isso aconteceu algumas vezes, de maneira que ela acabou ficando com o brinco somente na orelha direita. Estávamos no final do ano de 1989 e eu, já convertida e batizada, resolvi buscar a Deus para solucionar este problema. Numa noite em que ela estava com febre alta, chorando e queixando-se de dor no ouvido direito, eu não suportei mais. Caí de joelhos e, com lágrimas, clamei a Deus com todas as minhas forças. Senhor, disse eu, olhe para mim. Estou completamente desestruturada. Não aguento mais ver o sofrimento dessa criança. Fala comigo, meu Deus. Se o Senhor quer me mostrar alguma coisa, seja o que for, mostre-me, que eu obedecerei. Nisso, olhei para minha filha e vi. O pus saía do seu ouvido direito e escorria sobre o brinco de pérola. Era a primeira vez que uma otite sua supurava. Ao mesmo tempo, surgiu um pensamento imperioso. Tire o brinco dessa criança. Mas, Senhor, retruquei, que relação pode haver entre uma coisa e outra? Não consigo entender. Entretanto, aquele pensamento voltava mais forte. Tire o brinco. Meu Deus, disse em oração. Não sei se o Senhor está falando comigo ou se é a minha imaginação. Mas se não for imaginação, se for a tua vontade, eu vou tirar o brinco dessa menina. E durante todo o ano de 1990, creio que ela não vai apresentar sequer um episódio de infecção e que sua audição vai voltar ao normal. Tirei o brinco e cerca de um mês após, na consulta de retorno, o exame otológico era absolutamente normal. Sua audição também estava normal e realmente durante todo o ano de 1990, não só neste ano, mas nos anos subsequentes e até o presente momento, Maria Cláudia nunca mais teve otite. Estava completamente curada e então eu compreendi. Não era o brinco em si. Era uma forma de viver que não agradava a Deus. Quando me converti e, consequentemente, abandonei todas as minhas vaidades, achei que era o suficiente. Mas esqueci que minha filha também tinha uma vida espiritual e não me preocupei com este aspecto. Como a primeira criança a nascer na família, depois de muitos anos, ela era bastante adulada por todos. Vaidosa, ficava grande parte do tempo em frente ao espelho, admirando-se. Quando tirei o seu brinco e comecei a me preocupar com esse tipo de comportamento, ela mesma, sem que eu precisasse falar, passou a desprezar todas as vaidades que antes a motivavam tanto. Graças a Deus, minha filha estava liberta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos, capítulo 24, versículos 3 até o 5. Próximo capítulo. Ele era a pessoa mais importante da minha vida. Em janeiro de 1990, comecei a sentir-me febril, Sem forças para nada, e uma suspeita surgiu imediatamente. Estava em atividade da doença, de novo. Realizei todos os exames de controle e fiquei estarrecida com os resultados. O problema renal havia voltado. Não podia acreditar. Tinha feito uma prova com Deus e ele havia respondido. Era como se houvesse estabelecido um conserto com ele. Por que então? Fiquei tão confusa. O Deus que eu conhecia era o Deus de verdade, não de confusão. Alguma explicação deveria existir. Mas o que era a nossa justiça perto da sua justiça? O que era o nosso entendimento perto da sua grandeza e perfeição? Isaías 55, 8 e 9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ainda assim estava desapontada, triste. Desabafei com Jorge. Repita os exames, sugeriu. Podem estar errados. Apesar de ter realizado aquelas provas num laboratório altamente conceituado, aceitei sua sugestão e repeti tudo num outro laboratório também igualmente confiável. Os resultados foram exatamente os mesmos, apesar do intervalo de 15 dias entre uma coleta e outra. Nem disse nada para o meu médico, com receio que ele quisesse me internar para tratamento. Só havia uma saída, buscar a Deus. Não me lembro quanto tempo fiquei em oração naquela noite, com o espírito quebrantado, esperando uma resposta. Dormi, e logo de manhã ao acordar veio algo muito claro na minha mente, como se houvesse sonhado, como se o Senhor houvesse acabado de falar comigo, o dízimo. Eu havia parado de devolver o dízimo. Não pode ser, pensei. Mas era claro, ele havia falado comigo, eu tinha certeza. Não parava de pensar nisto, e este pensamento vinha cada vez mais firme, o dízimo. Após meu batismo, apesar da maravilhosa bênção recebida, que foi estar liberta da minha depressão, eu ainda tinha muitas dúvidas quanto a continuar ou não frequentando a igreja. Mesmo assim, continuei a dar meu dízimo. Deus havia nos dado tudo: a vida, o alimento, o sol, a chuva, a terra. O dízimo era para o sustento material da sua igreja, era para a evangelização. Como poderíamos, após conhecer a Jesus, negar-nos a dar o dízimo quando tantas almas pereciam em escuridão? Como poderíamos roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância de mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Malaquias, capítulo 3, versículo 8 até o 10. E no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus que confirma a necessidade do dízimo. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Entretanto, havia grande resistência quanto a isso por parte do meu marido. Sua postura era tão radical que acabamos fazendo um acordo. Ao invés de dar o dízimo do meu dinheiro para a igreja, daríamos 10% de tudo quanto ganhávamos a crianças carentes, sob a forma de presentes. E foi o que passamos a fazer. Afinal, pensava eu, não era a mesma coisa? Mas não era. Fazer caridade com o que não nos pertencia era roubo da mesma forma. O que fazer então? Resolvi abrir-me com Jorge. Ridículo, respondeu ele. Você está ficando louca. E se eu tentasse, a única maneira de saber se é a vontade de Deus ou imaginação minha? Jorge ainda resistiu um pouco, mas depois acabou cedendo. Não queria que eu considerasse responsável por continuar naquele estado, mas tinha certeza que nada iria mudar. Paguei o dízimo, inclusive os atrasados, e logo em seguida colhi os exames. O de urina no mesmo laboratório do primeiro exame e o de sangue em outro laboratório para ter confirmação. Enquanto aguardava os resultados, uma grande ansiedade tomou conta de mim. A fraqueza persistia e eu mesma comecei a achar que talvez meu marido tivesse razão. Numa tarde em que eu me encontrava muito desanimada, resolvi abrir-me com uma pessoa amiga e que fosse companheira na fé. Fui falar com meu diretor. Ele quase não disse nada, falei praticamente sozinha sem parar, até que finalmente, com lágrimas, cheguei comovida a uma conclusão. Deus não existia para curar meus rins ou as doenças das pessoas. Nós é que deveríamos existir para Ele. Mesmo que meus rins estivessem em degeneração, mesmo que eu morresse de lúpus, Ele era a pessoa mais importante da minha vida. Como voltei aliviada para casa, que alegria reencontrar-me com meu Senhor. Quão maravilhoso era estar em paz com Deus, sentir a sua presença, a sua graça. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 37 ao 39. À noite o telefone tocou. Era minha amiga que dias atrás havia colhido meu exame de sangue. Seus exames estão normais, os resultados estão excelentes. Não consegui responder. Uma vontade de chorar, de gritar, de glorificar o meu Deus. O que foi? Você ouviu? Ouvi, respondi. Então contei tudo para ela. No dia seguinte, o exame de urina ficou pronto. Também, absolutamente normal. Não havia nenhuma mínima alteração, nem mesmo qualquer vestígio. Mais uma vez, o poder de Deus manifestava-se na minha vida. Próximo capítulo. Vou fazer a minha parte. Muitas vezes pedi a Deus que me mostrasse se realmente aquela igreja era séria, se era verdadeira. E agora Ele me dava uma prova contundente através da questão do dízimo. Além disso, eu estava sentindo uma necessidade muito grande de participar da Santa Ceia do Senhor. Entretanto, para poder reintegrar-me, era a própria igreja que exigia um período de observação através de uma determinada frequência semanal para que pudesse entrar em comunhão. Mas, no momento em que decidi tornar-me membro dessa igreja, uma luta intensa teve início na minha família. A reação foi violenta de todos os lados, a ponto de muitas vezes levar-me ao desespero. Meu marido, inclusive, ameaçava-me constantemente, dizendo que iria me abandonar. Eu orava e dizia: Senhor, se ele sair de casa, Tu és poderoso para trazê-lo de volta e trazê-lo transformado. Contudo, quando eu estava quase desfalecendo, a luta diminuía. Era como se o Senhor colocasse as suas mãos sobre o problema. Mas também foi nesse período que o poder de Deus manifestou-se de maneira decisiva na minha vida. O Senhor passou a revelar-me em oração coisas referentes a outras pessoas. Isto nunca havia acontecido. A experiência que tinha até então era concernente às coisas espirituais e limitava-se a respostas para os meus problemas. Agora não. Muitas vezes, quando estava em oração, de olhos fechados, de repente, sem querer, sem estar pensando naquele assunto, eu via coisas e sabia que era Deus falando comigo. Apesar de não saber ao certo o significado de algumas revelações, uma força dentro de mim impulsionava-me a procurar as pessoas reveladas e relatar-lhe o ocorrido. Porém, eu tinha medo. E se as pessoas reveladas pensassem que eu havia enlouquecido, se reagissem desfavoravelmente? Mas não adiantava resistir à vontade de Deus. O Senhor tinha falado comigo, não havia dúvidas. Era necessário obedecer. Coloquei tudo em suas mãos. Meu Deus, disse em oração, vou fazer a minha parte. O resto é com o Senhor. Revelações passaram a repetir-se com frequência e eu já não resisti à vontade de Deus. Se Ele me mostrasse que era necessário procurar uma determinada pessoa, eu a procurava, falava de Jesus, dava o meu testemunho. Muitas vezes a aceitação era grande, outras vezes eu senti o desprezo e a incredulidade. A luta entre meus familiares também se intensificou, a ponto de eu sentir que as pessoas da minha família, antes tão amigas e amáveis, agora tratavam-me com desprezo, impaciência, algumas vezes até mesmo ódio. Mas eu não me importava. Quando começava a ficar desanimada, lembrava-me da vida que tinha antes de conhecer a Jesus, da depressão e do sofrimento. O Senhor havia me resgatado da escuridão e nada no mundo poderia comparar-se a tão grande livramento. Um dia, quando passava por uma enorme tribulação em casa, com meu marido, uma amiga e irmã na fé começou a falar da importância de buscar o batismo com o Espírito Santo, de como isso nos fortalecia e confirmava no Evangelho. Pouco tempo depois, teve início na igreja uma campanha para buscar o batismo com o Espírito Santo, e eu comecei a participar até que finalmente fui batizada. Que sensação confortante quando recebi este batismo, que calor, que alegria. Depois disso, uma outra transformação ocorreu em mim. Praticamente todas as vezes em que orava ou ouvia a palavra de Deus, eu começava a chorar. Era algo irresistível e maravilhoso. E realmente saí fortalecida dessa experiência. Nada mais me faria voltar atrás. Próximo capítulo. Deus reduziu minha fratura de forma perfeita. No dia 22 de março de 1990, estava trabalhando quando aconteceu um acidente. Caí da escada e durante instantes fiquei deitada no chão, sentindo uma dor tão intensa que não conseguia localizá-la. Cheguei a sentir náuseas, a visão escureceu e só consegui levantar-me com ajuda. A dor, entretanto, era desesperadora, a ponto de me fazer chorar. Quando estávamos chegando ao pronto-socorro, uma colega que me acompanhava chamou minha atenção. Rosa, disse com serenidade, você acredita tanto em Deus? Por que não faz uma oração agora? Era verdade. Havia me esquecido de pedir, depois de tantos livramentos recebidos. Envergonhada, comecei a orar, a suplicar por alívio, e a dor imediatamente passou. O médico que me atendeu, após ver a radiografia, comentou: você fraturou a cabeça do rádio, mas teve sorte. Sua fratura já está reduzida, só é necessário imobilizar. Coloquei o gesso e fui para casa. Nos dias que se seguiram, algumas pessoas que haviam sofrido o mesmo tipo de fratura relataram algum tipo de sequela, o que cheguei a comentar com Jorge. Não precisa se preocupar, respondeu ele com ironia. Afinal, quem reduziu sua fratura foi Deus, não foi? 3 semanas após o acidente, voltei ao pronto-socorro para consulta de retorno com o mesmo médico, que era o chefe de plantão daquele dia da semana. Quando examinou a radiografia de controle, ele ficou extremamente surpreso. Sua fratura sumiu, exclamou. Simplesmente sumiu. Como? Perguntei. Sumiu. Chamou um outro ortopedista e mostrou, comparando as 2 radiografias. Mas não são da mesma pessoa, comentou o outro. São sim, retrucou ele. Fui eu mesmo quem atendeu. Então, eu contei a ele como, mais uma vez, Deus havia operado na minha vida. Ao chegar em casa, fui correndo procurar o meu marido. Jorge, você tinha razão. Deus reduziu minha fratura de forma perfeita, tão perfeita que ela sumiu. Próximo capítulo. Uma alma que estava em perigo. Em julho de 1991, fui para o interior e fiquei lá alguns dias. Quando estava para ir embora, vieram contar-me que meu tio, alcoólatra há muitos anos, havia passado muito mal e encontrava-se hospitalizado. Fui visitá-lo no hospital e fiquei impressionada com seu aspecto. No meu curso de graduação, havia atendido em um plantão um hepatopata em fase terminal, e o quadro lembrava muito do meu tio. Era de tardezinha e a sensação que eu tinha era que ele não passaria daquela noite. Ele mesmo presumiu isso, pois falava comigo como se estivesse despedindo-se. Sua pele estava amarela esverdeada, respirava e conversava com dificuldade. Naquele momento, minha maior preocupação era com a sua alma. Se ele morresse daquela forma, que esperança poderia ter de salvação? Resolvi falar de Jesus para ele. Você crê em Jesus? Perguntei. Creio, respondeu devagarinho. Mas não do mesmo jeito que você. Eu sabia de que maneira ele acreditava. Era espírita kardecista desde muito jovem e, consequentemente, para ele, Jesus era apenas um espírito evoluído. Acontece, retruquei, que eu também já acreditei no que você acredita e isso não me levou a nada. Ele não respondeu. Continuei a falar de Jesus para ele e perguntei se ele aceitava uma oração. Ele aceitou. Uma grande preocupação tomou conta de mim. Eu já havia tentado sem sucesso levá-lo para minha igreja, pois tinha certeza que esta angústia que ele sentia era perturbação maligna. Pessoas da minha família haviam realizado uma sessão de exorcismo onde uma delas sentiu o corpo arrepiar ao tentar expulsar o demônio que porventura estivesse nele. E agora, o que iria acontecer? Que preparo espiritual tinha eu para me atrever a isto? Por outro lado, se ele morresse, não seria covardia eu não ter ao menos tentado? Comecei a orar, mas não estava à vontade. Inibida por ter mais pessoas no quarto, orava timidamente, bem baixinho. Senti que isso não estava agradando ao Senhor. Afinal, o que importava o que pudessem pensar de mim, quando era uma alma que estava em perigo? Recomecei a orar, agora com mais confiança, e a repreender todo o mal em nome de Jesus. Depois voltei para a casa dos meus familiares e logo em seguida, no jantar, minha tia contou-me que ele estava de alta. Qual não foi a minha surpresa ao vê-lo chegando dentro do carro, sorrindo e acenando para mim, com aparência absolutamente normal. Parecia que nada havia acontecido. Voltei para São Paulo e, através de contatos telefônicos, fiquei sabendo que, depois disso, ele havia ficado um bom tempo sem beber, o que a família atribuía a um acordo que ele havia feito com a esposa. Mas eu sabia o que havia acontecido. Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Próximo capítulo. Um ano de muita luta. O ano de 1991 foi para mim um ano de muitas lutas, mas foi também, acima de tudo, um ano de inexprimíveis vitórias. Durante muitos meses, passei a apresentar uma fraqueza inexplicável, uma vez que estava fora de atividade da doença e não se achava nenhum foco infeccioso em meu corpo. Posteriormente, apareceu também a febre, a qual, após exaustivas investigações, foi esclarecida. Tratava-se de uma infecção oportunista por fungos, devido à minha baixa resistência imunológica, o que poderia ser consequência tanto da doença de base quanto do uso prolongado de corticoides. A luta familiar também se intensificou e, no momento em que estava quase desfalecendo, o Senhor consolou-me através de uma revelação. Estava orando de olhos fechados e vi. Subia com dificuldade um barranco bastante íngreme e já estava no final da escalada quando enxerguei com alívio no topo o horizonte. Era de madrugada e o sol estava prestes a despontar. Minha jornada estava no seu final. Contei a revelação para o meu marido. Será que você vai morrer? Não sei. Mas de uma coisa tenho certeza, a tribulação está para acabar, não sei de que forma. A verdade é que, por mais que Satanás estivesse furioso comigo, o poder de Deus manifestava-se de forma inconfundível e eu era consolada por sua infinita graça. Pois, como está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Com efeito, pouco tempo depois, Jorge ficou estranho, repentinamente. Durante uma semana não falou comigo, estava agressivo, a ponto de eu não conseguir reconhecê-lo. Numa quinta-feira, durante um culto, fui revelada pelo Espírito Santo. Aqui tem uma pessoa, disse o pregador, que está passando por uma luta muito grande em sua casa. Já não consegue mais reconhecer seu marido e é Satanás oprimindo-o. Levantei a mão e ele confirmou que era eu a pessoa revelada. Fui para casa e a luta continuava. No domingo à noite, na Santa Ceia do Senhor, o presbítero desafiou-nos a fazer prova com Deus através de um voto. Fiz o voto, tomei a ceia e fui para casa. No dia seguinte, Jorge acordou absolutamente normal, amável, atencioso e sorridente. Que significado tem na Bíblia um cachorro preto é o diabo? Perguntou. Segundo a Bíblia, não, mas popularmente Satanás é apresentado assim. Por quê? Há uma semana sonhei que uma serpente tentava me atacar. Consegui amarrá-la, mas não destruí-la. Essa noite sonhei que um cão preto, qual não tinha latido de cão, mas um rosnado horrível, tentava me pegar. Eu não podia vê-lo, pois ele estava atrás de uma parede de concreto e só vi suas garras tentando me alcançar até que finalmente consegui cortar as suas patas. Não havia dúvidas, era Satanás mesmo. E uma vez mais o Senhor estava presente e dava o escape. Entretanto, quanto maior a vitória, maior a fúria de Satanás. Num culto do dia 3 de janeiro de 1992, uma sexta-feira, fui novamente revelado pelo Espírito Santo. Aqui tem uma irmã, disse o pregador, que de madrugada, de joelhos, aos pés do Senhor, pediu que ele não a levasse para a sua glória antes de salvar a sua família. Levantei a mão e ele confirmou, era eu mesma. Comecei a chorar, emocionada, e a glorificar a Deus, a agradecer por ter me ouvido. Que consolo aquela revelação! Era a revelação mais linda que já havia recebido. Se o Senhor me recolhesse, o que seria da minha filha, uma vez que Jorge ainda não era convertido? Minha tia, que cuidava dela, também não era. 2 dias depois, um domingo, era dia de Santa Ceia. Dentro do carro, a caminho da igreja, minha filha entregou-me para destruir uma pulseira muito estranha que havia ganhado na escola e que usava às escondidas na casa da minha tia. Destruí a pulseira e, ao entrarmos na igreja, ela começou a vomitar. Vomitou o culto todo, sem parar, um líquido espumoso, amarelo esverdeado, com laivos de sangue. Uma moça que estava no banco de trás pediu para orar por ela no final do culto, pois havia visto sobre ela uma seta maligna. Uma outra senhora que passava por nós ao acabar o culto disse: "Não se preocupe, é o Senhor fazendo a limpeza." Realmente, aquela irmã orou por ela e levei-a também ao presbítero, que orou, fez unção com óleo e disse: "Fique tranquila, que ela não vai vomitar mais." No dia seguinte, no culto da noite, minha filha tomou uma atitude que me surpreendeu. Caiu de joelhos no chão e começou a orar. Estava cheia do Espírito Santo. Próximo capítulo: Sim, a Graça. Há quase um ano e meio atrás, minha filha teve um sonho que me deixou sobremaneira impressionada, a ponto de anotá-lo numa agenda. Sonho de Maria Cláudia na noite de 15 para 16 de setembro de 1990. Estávamos na casa da vovó Salete, e lá perto havia uma lagoa cheia de sapos e jacarés. Tinha muito medo, principalmente dos jacarés. De repente, os jacarés e os sapos sumiram. Apareceram 2 cisnes. Um era todo branco, apenas o bico laranja. O outro era branco, mas tinha as cores rosa e azul no peito. Nadavam no lago e era lindo. Aí o papai falou: "Eu sou o primeiro." E foi para o lago. Em seguida foi a vovó Salete e o vovô Tenório foi engatinhando. Ela e a mamãe já estavam lá. Tia Cris aparecia às vezes. Não havia dúvidas que o sonho referia-se à conversão do meu marido e seus familiares. Isto, juntamente com os acontecimentos dos últimos meses, davam-me uma certeza muito grande da sua salvação. Sabia que era apenas uma questão de tempo e que eu deveria ter paciência, perseverando na fé. Entretanto, a luta continuava. Minhas defesas contra infecções permaneciam debilitadas e isto causava grande limitação. Muitas vezes nem tinha forças para orar. Numa noite em que procurava uma explicação para aquele problema, pedi ao Senhor que falasse comigo através da sua palavra. Após a oração, abri a Bíblia aleatoriamente e meus olhos imediatamente pousaram em João 9, do versículo 1 até o versículo 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. E ainda na segunda epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos 6 a 9: E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sim, a graça. Que dádiva maravilhosa! Quantas vezes surpreendi a mim mesma na rua, em casa, no ônibus, no carro, com uma alegria tão grande, a ponto de não conseguir conter o choro. Que coisa boa era chorar de alegria! Muitas vezes olhavam-me com surpresa, não era fácil compreender. Se me perguntassem o que havia acontecido, o que iria responder? Não havia acontecido nada, pelo menos nada que pudesse ser narrado. Era a graça de Deus, e isso já era o bastante. Era tudo que eu poderia desejar. E nesses momentos, o único pensamento que eu tinha era o quanto gostaria que as outras pessoas pudessem sentir o que eu estava sentindo. O quanto elas poderiam ser transformadas da mesma maneira que eu havia sido transformada, graças à infinita misericórdia de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Próximo capítulo: A certeza da vida eterna. Nos últimos meses, a minha saúde havia sido grandemente abalada pelas infecções. Meu organismo já não reagia, era uma infecção após a outra, as quais arrastavam-se de forma anormal. Uma virose que em meus familiares resolvia-se em alguns dias, em mim chegava a prolongar-se por semanas. Às vezes eu nem sabia se era a mesma infecção ou se já se tratava de uma outra. Os sinais inflamatórios eram mascarados pelo corticoide, mas o mal-estar e a fraqueza estavam habitualmente presentes. Isso levou-me a um estado de apatia, sendo que muitas vezes não conseguia orar e nem sempre encontrava forças para o jejum. Um dia, na igreja, clamei ao Senhor: Senhor Jesus, eu não suporto mais ser uma pessoa doente. Cura-me, Senhor, de todas as minhas doenças, dá-me saúde, meu Deus. Saí aliviado daquele culto, mas a infecção persistia, contudo cada vez mais branda. Até que algo curioso aconteceu, meu organismo passou a rejeitar o corticoide. Cada vez que tomava aqueles comprimidos, apresentava náuseas. Cheguei mesmo a sentir repugnância pelo medicamento. Precisava suspendê-lo, entretanto havia um problema. O corticoide é similar a um hormônio, o cortisol, produzido por uma glândula no nosso corpo chamada suprarrenal. Depois de vários anos tomando diariamente o medicamento, a suprarrenal inibida tende a atrofiar-se. Isso significa a incapacidade de produzir cortisol, sendo que a falta deste hormônio é incompatível com a vida. Eu já havia tentado por inúmeras vezes, durante períodos de remissão do lúpus, a suspensão do corticoide e não havia conseguido. Mesmo com a diminuição gradativa da dosagem, apareciam sintomas que indicavam a insuficiência dessa glândula, o que sempre me obrigava a retomar a dose de manutenção. Além disso, nesses últimos anos, mesmo sem apresentar nenhuma alteração renal ou qualquer outro comprometimento importante, algum grau de atividade da doença continuava existindo, pois com a redução do medicamento reapareciam as dores articulares. E agora? Fazia quase 15 anos que tomava diariamente este medicamento e todas as minhas tentativas de parar foram frustradas. O que fazer? Resolvi que pararia de tomar o remédio. Tudo estava nas mãos do Senhor. Fiquei cerca de 40 dias sem o corticoide e a insuficiência renal não se manifestou. E quanto ao lúpus, estaria curada? Jorge ficou muito entusiasmado com este fato e senti que ele realmente estava querendo aproximar-se de Jesus. Fomos juntos à igreja algumas vezes e era comovente a forma em que ele, de joelhos, buscava a Deus em oração. Que alegria ver meu marido daquela maneira. Até seu comportamento havia mudado. Estava mais meigo, mais humilde, gostava de falar do Evangelho e se entusiasmava pelas coisas de Deus. Todavia, a dor articular tornou a manifestar-se e tive que voltar a tomar o medicamento, uma vez que não conseguia controlá-lo com anti-inflamatórios nem não hormonais. Todavia, a dor articular tornou a manifestar-se e tive que voltar a tomar o medicamento, uma vez que não conseguia controlá-lo com anti-inflamatórios não hormonais. A princípio, fiquei bastante desapontada. Na igreja, conheci muitas pessoas com doenças incuráveis e que haviam sido curadas por Jesus. Algumas delas, na primeira vez que entraram lá. E por que não eu? Principalmente agora que isso era tão importante para estimular a fé do meu marido. Entretanto, não seria um engano pensar dessa forma? Que valor teria uma transformação artificial se mais adiante ele pudesse voltar atrás diante do primeiro obstáculo? Pois como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Além disso, como poderia conhecer o plano de Deus na minha vida? E se já estivesse perto a minha partida? A verdade é que nunca havia sentido a presença de Deus como nos últimos meses, mesmo doente e enfrentando dificuldades para orar. De repente, eu senti a presença de Deus, e era algo sobrenatural. A certeza da vida eterna também estava presente, como eu nunca havia sentido. Não era mais uma simples possibilidade, como no passado, quando eu achava que deveria existir a vida eterna, mas era a certeza do encontro com Deus, como quando fazemos uma viagem, sabendo onde vamos chegar. Próximo capítulo. Só havia uma saída, a oração. Foi num desses momentos extremamente delicados da minha caminhada como cristã que Deus deu-me importante demonstração da sua preocupação para comigo, assim como a confirmação do seu grande e infinito amor. Nós, tão pequeninos e miseráveis e fracos, Ele, entretanto, nos respondia. Não de modo interpretativo ou como de quem sugere alguma coisa, mas o Senhor havia me respondido de uma forma incontestável, direta, clara. Um sábado, véspera de Santa Ceia do Senhor, presenciei uma cena incompreensível perante a minha frágil percepção humana. E no meu coração fiz um mau julgamento de uma pessoa inocente, sendo que depois compreendi o ardil preparado por Satanás e me arrependi humilhando-me perante o Senhor. Contudo, a culpa persistia E eu não sabia se era Satanás, chamado na Bíblia de acusador das nossas almas, que lutava comigo, ou se realmente estava em falta perante o Senhor. Como poderia tomar a ceia? Não tomar sem motivo significava desprezar o sacrifício de Jesus. Por outro lado, tomar indignamente a Santa Ceia era tornar-me culpada do corpo e do sangue do Senhor, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 e 29. Aflita, não conseguia enxergar uma solução, mesmo ponderando de todas as formas. E como nos demais momentos difíceis, só havia uma saída, a oração. E foi em oração que fiz um pedido um tanto audacioso para o Senhor responder-me através da sua palavra. Mas não como das outras vezes. Pedi e supliquei para que ele me respondesse de uma maneira muito especial. Se eu estivesse perdoada, eu abriria a Bíblia exatamente na página em que havia um trecho mais ou menos assim. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos condena, e aí por diante. Pensava que essa leitura se encontrasse na Epístola de São Tiago, e quando, sem olhar, abri aleatoriamente a Bíblia na primeira Epístola de São João, fiquei desapontada. E estava para fechá-la quando algo me impulsionou a ler. E logo os meus olhos correram pela página até o versículo 19 em diante do capítulo 3. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Próximo capítulo, minha primeira visita. Acredito que um fato bastante relevante na vida do meu marido tenha sido um grande livramento que ele recebeu de Jesus. Foi numa época em que ele passava por uma série de problemas na área profissional. Chegou até mesmo a pensar em deixar o emprego. Lembro-me de que argumentei exaustivamente contra essa ideia, uma vez que o país estava vivendo uma grande recessão com uma taxa assustadora de desemprego. Até que um dia, durante um culto, o seu problema foi revelado pelo Espírito Santo através do pregador. Jorge hesitou um pouco, mas finalmente levantou a mão. "Você de azul", disse o pregador. Jorge olhou para trás. "É você mesmo que olhou para trás", tornou a dizer. Então ele se levantou e caminhou até o púlpito para receber a oração. Deste dia em diante, aqueles problemas na área profissional repentinamente sumiram. E foi neste mesmo culto que eu fui revelada pelo Espírito Santo, juntamente com outras pessoas, que iria receber um dom ao orar pelas pessoas durante as visitas. Todas as outras pessoas já haviam levantado a mão e faltava uma pessoa apenas. Um fogo ardia em meu coração, mas não tinha coragem de me manifestar, apesar de sentir que era eu. A igreja estava cheia e ele insistia. Algumas pessoas levantavam a mão e ele disse que não eram a pessoa revelada. "Falta uma pessoa. E está aqui, nessa fileira, lá atrás", disse, apontando com o dedo. Meu coração disparou. "Falta uma pessoa", repetiu, olhando na minha direção até que levantei a mão. "É você mesma, de óculos", confirmou ele. Fui até o púlpito e em lágrimas agradeci a Deus. Mas, por outro lado, era uma responsabilidade tão grande. Será que eu teria condições de assumir tal encargo? Um assunto que costumava ouvir com frequência na igreja era sobre a tribulação pela qual passava uma pessoa logo que se decidia a trabalhar na obra do Senhor. "Meu Deus, eu sou tão fraca", pensei. "Fraca na fé, enferma na carne, sem sabedoria, sem discernimento. Todavia, como poderia desprezar um dom de Deus?" Há muito tempo já havia pensado em entrar para a comissão de visitas da igreja. Tratava-se de um grupo de pessoas que se reunia semanalmente para orar e receber os pedidos de visita que eram feitos por pessoas doentes, atormentadas com algum tipo de problema na família ou mesmo visitas aos novos convertidos. Eu relutava muito a tomar essa decisão. Entretanto, após a revelação, senti que não poderia protelar mais. E 8 dias depois, no dia 18 de julho de 1992, eu participava da primeira reunião. No dia seguinte, juntamente com 2 outras irmãs, fazia minha primeira visita. Tratava-se de uma jovem portadora do vírus HIV, e quando chegamos no seu apartamento, ninguém respondeu à campainha. Fomos procurar o zelador e ele não estava. A moça que nos atendeu disse que aquela jovem estava internada, mas que ela gostaria de receber a nossa oração. Entramos na sua casa e ela nos contou a sua história. Havia abandonado o marido com 3 filhos pequenos no Nordeste e agora vivia ali com aquele outro homem que também havia abandonado a esposa. Era conhecedora do Evangelho, mas havia desistido de seguir a Jesus. Perguntamos-lhe como era viver sem Jesus e ela disse que não era fácil. A sua vida estava sendo destruída em todos os sentidos. Abrimos aleatoriamente as nossas Bíblias, pedindo ao Senhor para falar através da sua palavra, e ele falou de forma extraordinária a ponto dela não conseguir conter as lágrimas. Parecia bastante quebrantada e manifestou vontade de procurar a igreja. Saímos alegres desta casa por sentir que o Senhor de alguma maneira havia operado. Entretanto, no outro domingo, nossa visita foi um fracasso. Tratava-se de um prédio abandonado que muitas famílias haviam invadido e moravam ali em condições subhumanas. Nos corredores escuros, baratas, mortas, urina e sujeira. Como não houvesse números nos apartamentos, fomos batendo de porta em porta. Ninguém conhecia a moça que iríamos visitar. Muitos nem abriam a porta, outros só abriam uma frestinha. Apesar de todas as tentativas, não encontramos a pessoa que procurávamos. Quando cheguei em casa, uma tristeza enorme apoderou-se de mim ao pensar naquelas vidas. Debrucei-me sobre a mesa e chorei por longo tempo. Próximo capítulo. Amor pelas almas. Logo que entrei para a comissão de visitas da igreja, passei a apresentar febre todos os dias, acompanhada de um cansaço muito grande. Realizei os exames de laboratório que constataram o que eu já esperava. A infecção por fungos havia voltado. Fiz tratamento com medicamentos caríssimos, sem resultado algum. Após mais de 2 meses sem infecção, não restava outra alternativa a não ser um medicamento bastante tóxico que eu estava receosa de usar, mas acabei fazendo esse tratamento. Os efeitos colaterais eram terríveis e eu sentia muita náusea juntamente com uma tontura tão forte que havia dias em que eu ficava incapacitada para o trabalho. Desestruturada, orei ao Senhor. Meu Deus, clamei. Mostra-me porque estou passando por tudo isso, para que eu possa compreender. Nessa época, pensei várias vezes em abandonar meu trabalho na comissão de visitas, mas finalmente o Senhor deu-me discernimento para eu entender e eu compreendi. Era justamente por causa desta minha decisão que eu estava sendo provada por Deus. Se meu amor pelas almas fosse verdadeiro, eu venceria a enfermidade, o desânimo e o cansaço. Caso contrário, voltaria atrás. O responsável pela comissão de visitas havia nos alertado quanto a este fato. Muitos se apresentavam na reunião dispostos a visitar nas casas e nos hospitais. Mas 2 ou 3 semanas depois já estavam desistindo. Os que permaneciam eram sempre os mesmos, com exceção de um ou outro, totalizando cerca de 50 pessoas entre irmãos e irmãs. Várias vezes pedi a oração deles e era impressionante como isso me levantava. De repente, encontrava em Jesus força e ânimo para prosseguir. Muitas vezes fui visitar sem ter a menor condição. Precisava clamar ao Senhor pedindo forças para sair da cama. Ele respondia e eu me firmava em meus pés, visitava e ainda o Senhor operava naquelas vidas. Isso acontecia não somente comigo, mas também com as demais pessoas da comissão de visitas, pois como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, porque quando estou fraco, então sou forte. E isto era tão verdadeiro que certa vez fui procurar por uma senhora completamente desesperada por algo que ela não sabia explicar. Sofria de depressão e uma angústia enorme havia se apoderado dela, sendo que fazia cerca de 5 meses que não se alimentava direito e nem conseguia ter sequer uma noite de sono. Adormecia por exaustão e logo em seguida acordava. Era um domingo e eu havia acabado de retornar de algumas visitas, onde não havíamos encontrado ninguém na casa. Quando vi o estado daquela senhora, comecei a falar de Jesus para ela. Oramos e pedi ao Senhor para que falasse através da sua palavra. O trecho bíblico que saiu pregava contra a idolatria e comecei a explicar para ela de que maneira deveríamos adorar a Deus, pois segundo a Bíblia era abominação perante o Senhor nos inclinarmos diante de uma imagem de escultura, enfim, qualquer coisa feita por mão de homens, mas que o Deus verdadeiro deveria ser adorado em espírito e em verdade, conforme vem escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Neste momento, senti um toque do Espírito Santo, ordenando que orasse por ela com imposição de mãos. Estava me sentindo fraca, inclusive espiritualmente, e já não estava mais em jejum. Mesmo assim, obedeci, pois não era eu que iria fazer nada, mas o mesmo Espírito que naquele momento falava comigo operaria naquela vida. Coloquei minha mão sobre a sua cabeça e comecei a orar. Levei um susto quando senti seu corpo ficar frouxo. Olhei e ela estava quase no chão. Clamei ao Senhor e repreendi: em nome de Jesus, saia desta vida. Imediatamente ela endireitou o corpo, começou a chorar e me abraçou. Perguntei-lhe se não queria aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Ela disse que queria e nós fizemos juntos a oração de confissão a Deus. Depois disso, ela me relatou que naquela mesma noite havia conseguido dormir. Em seguida, levei-a à igreja por 2 vezes e ela voltou a se alimentar, engordou e passou a ter um sono normal. Quanto a mim, 3 meses após ter ingressado na comissão de visitas, a infecção por fungo cedeu e continuei a trabalhar regularmente para o Senhor Jesus. Próximo capítulo: em oração e em lágrimas. Era impressionante a transformação que estava acontecendo na vida do meu marido, assim como os inúmeros acontecimentos que contribuíram para isto. Jorge começou a ter uma série de decepções nas atividades que significavam para ele uma espécie de hobby. Ele era vocalista de um conjunto de rock e tocava na noite, nos finais de semana. Muitas madrugadas passei em oração e em lágrimas, com o coração apertado, esperando ouvir o barulho da chave na fechadura. Mas, de repente, a banda se desfez, deixando-o sobremaneira contrariado. Suas convicções político-partidárias também foram abaladas. Ele havia entrado num processo de franco questionamento, a ponto de se aborrecer com o mundo. O mundo também aborreceu a Jesus, disse a ele certo dia. Onde está escrito isso? Perguntou. Então citei São João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Ele mostrou-se bastante interessado nesse trecho e prometeu ele mesmo procurar essa leitura. Creio que este foi um dos melhores períodos que passamos em nossa vida familiar. Uma fase de muita paz, muita harmonia, respeito e compreensão. Você precisa aceitar a Jesus, disse a ele um dia. Eu já aceitei há muito tempo, mas é necessário confessá-lo perante os homens, retruquei. E citei Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim, No dia 4 de setembro de 1992, eu via, emocionada, meu marido dirigir-se ao púlpito durante um culto, atendendo ao apelo do pregador que chamava as pessoas para aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal. Próximo capítulo. Deus havia operado aquilo. 27 de fevereiro de 1993. Jorge, eu e Maria Cláudia estávamos num jantar em casa de amigos quando recebemos uma notícia terrível. Um de meus cunhados teria falecido em um acidente de moto. Ainda estarrecidos pela notícia, veio o esclarecimento. Ele não havia morrido. Estava na UTI, em Santos, e o caso era gravíssimo. Saímos de São Paulo e fomos para lá. Era cerca de 2 horas da manhã quando chegamos ao hospital. Ele estava sendo submetido a uma tomografia e o resultado era desanimador. Tratava-se de um trauma craniano com fratura, hematoma e edema cerebral gravíssimos. A equipe médica estava desanimada. O neurologista, que foi chamado para avaliar o caso, constatou que nem valia a pena operar o hematoma, uma vez que o edema cerebral era brutal. Quando já estava amanhecendo, a médica responsável pelo plantão reuniu a família, preparando a todos para o pior. Meu marido ficou desesperado. Queria fretar um helicóptero para transportá-lo para São Paulo. Mas aquele hospital era excelente, já haviam feito todo o possível, e além disso, meu cunhado não tinha condições clínicas para ser transportado. A família decidiu aguardar em casa, pois ninguém havia dormido a noite toda, e não podíamos fazer mais nada ali. Quando íamos descer para entrar no carro, Jorge aproximou-se de mim e disse: "Eu preciso entrar lá." "Por quê?" "O senhor falou comigo agora, falou que era para eu entrar na UTI e mandar ele se levantar em nome de Jesus." Fui falar com a médica e ela resistiu. Até então, eu era a única pessoa da família que havia entrado na sala onde meu cunhado estava. "É melhor ele não entrar", respondeu. "Mas ele quer orar pelo irmão." Ela pensou, balançou a cabeça, como que hesitando. "Está bem", disse finalmente. Entramos juntos e começamos a orar. Nas 3 vezes em que Jorge falou "levanta em nome de Jesus", meu cunhado em coma levantou a cabeça, o pescoço e a parte do ombro, como se estivesse tentando se levantar. Jorge então disse para mim: "Vamos embora, ele já está curado. Jesus já operou, eu tenho certeza." Fomos todos para a casa dos meus sogros e ficamos aguardando notícias do hospital. Como o telefone não tocasse, ligamos para lá cerca de 10 horas da manhã e ficamos sabendo que haviam resolvido operar para tirar o hematoma e naquele momento ele estava em cirurgia. Meu cunhado permaneceu anestesiado e entubado mais 4 dias. Quando suspenderam a anestesia, aconteceu algo surpreendente. Ele levantou-se da cama e começou a andar e falar, alimentou-se e queria ir embora para casa. Parecia que nada havia acontecido, apenas não lembrava do acidente. Minha sogra perguntou para o médico: "Doutor, como o senhor explica isso?" "Mistérios", respondeu ele. Talvez o sinal mais impressionante da manifestação divina na cura do meu cunhado tenha sido verificado durante a própria neurocirurgia. O médico que operou comentou com outro neurocirurgião, amigo nosso, um fato curioso. O cérebro, quando extremamente edemaciado, perde o aspecto pulsátil. E o edema, segundo mostrava a tomografia, era gravíssimo. Entretanto, o cérebro do meu cunhado pulsava. Seja como for, a cura do meu cunhado significou um marco na vida do meu marido. Posso dizer que foi então que ele realmente foi transformado segundo a verdadeira conversão bíblica. Jorge, repentinamente, passou a sentir repulsa pelas coisas mundanas. Sua primeira atitude depois disso foi tirar a televisão da nossa casa. Paralelamente, o Senhor começou a lhe revelar coisas surpreendentes e ele passou a buscar a Deus em oração e a ler assiduamente a Bíblia. Quanto ao ocorrido com meu cunhado, apesar de muitos encararem sua cura como um milagre De forma genérica, tanto Jorge como eu sabíamos que o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é quem havia operado aquilo. Quando o Senhor falou com o meu esposo, foi bem claro: manda ele levantar, em nome de Jesus. Mesmo que as pessoas duvidem, Jorge e eu temos certeza de que Jesus visitou aquela vida na UTI. Nós temos certeza que este nome tem poder e que através da fé nele, coisas gloriosas acontecem. Como diz o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ainda em João capítulo 17, versículos do 1 ao 3, diz assim: Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Próximo capítulo: eu clamava pelo sangue de Jesus. No final do ano de 1993, tive um sonho assustador. Minha mãe caía num poço fundo de águas escuras e lamacentas, gritando por socorro. A família toda assistia e ninguém tomava qualquer atitude. Minha mãe chamava por mim. Eu chegava, atirava-me no poço e a socorria. Cerca de um mês depois, novo sonho. Havia um velório na casa da minha mãe, no interior. Era de uma mulher e minha avó, em pé, estava parada observando. Impressionada, pedi que a comissão de visita se levantasse em oração a favor da minha mãe. Após a oração, um irmão, movido pelo Espírito Santo, disse que Satanás estava querendo ceifar a vida dela. Eu sabia que algo iria acontecer e que eu estaria perto dela quando acontecesse. Pensei várias vezes em ir para o interior, mas sempre havia um impedimento. Além disso, eu orava e o Senhor não confirmava a viagem. No dia 7 de janeiro de 1994, minha mãe voltava do litoral e estava de passagem por São Paulo na viagem de volta ao interior. O telefone tocou de manhã e era minha irmã dizendo que mamãe estava passando mal e chamava por mim na casa de minha tia, a um quarteirão de minha casa. Fui correndo socorrê-la e encontrei-a caída na cama, gelada, torporosa e suando frio. Tentei medir sua pressão arterial e não consegui. Tentei sentir sua pulsação e também não consegui. Vamos levá-la correndo para o hospital mais próximo, gritei, enquanto clamava por Jesus, orando em espírito. Quando chegamos ao pronto-socorro e o monitor cardíaco foi conectado, o médico que atendeu disse-me: acho que ela está tendo um infarto. Ele colocou um comprimido sob sua língua e a transportou rapidamente para a UTI. Enquanto isso, eu clamava pelo sangue de Jesus. Já na UTI, o traçado do eletrocardiograma não acusava mais as alterações registradas no monitor. Ela já conseguia falar e relatava dor no peito, com irradiação para o ombro. Sua frequência cardíaca era altíssima e ela recebeu o diagnóstico de taquicardia supraventricular enquanto aguardava os exames para confirmar ou não um infarto. Foi então que falei com ela: mamãe, se acontecer de o Senhor recolhê-la agora, a senhora tem certeza da sua salvação? Ela começou a chorar. Todo mundo tem pecados, mas Deus é misericordioso. Então arrependa-se dos seus pecados e confesse a Jesus com seus lábios agora. A senhora quer fazer isto? Quer fazer uma oração de confissão a Deus? Sim. Neste momento, minhas pernas perderam todas as suas forças, minha visão escureceu. Saí correndo da UTI para não cair ali ao lado dela. Fui socorrida numa salinha ao lado e medicada. Eu sabia que Satanás estava furioso comigo e comecei a pedir forças para Jesus. Voltei à UTI para fazermos a oração e a minha visão voltou a escurecer. As pernas começaram novamente a perder as forças. clamei o sangue de Jesus em espírito e falei com minha mãe, pedindo que repetisse comigo, Senhor Jesus, e ela foi repetindo, eu te aceito como meu único suficiente salvador da minha alma. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Saí correndo novamente para a salinha para não desmaiar ali. 3 dias depois, mamãe recebia alta do hospital. Seu médico pediu um exame chamado ecocardiograma. Há um tempo atrás, ela havia realizado este exame, o qual constatou uma anomalia em uma das suas válvulas cardíacas chamada de prolapso da válvula mitral. Por ser uma alteração anatômica, ela é permanente, mas, inexplicavelmente, no novo exame, essa alteração não aparecia. Mais uma vez, o nome do Senhor Jesus era glorificado. Próximo capítulo, todos zombavam da minha fé. Jorge foi batizado no dia 31 de outubro de 1993. Esta época foi para mim de imensas alegrias, não só devido à completa conversão do meu marido, mas também por ser um período em que gozei de muita saúde. Cheguei a ficar meses sem medicamento algum, tendo muita disposição e ânimo. No fim do ano de 1993, veio uma enorme surpresa. Após mais de 8 anos, eu engravidava novamente. No início, levei um susto. Depois, grande alegria apoderou-se não só de mim, como também de Jorge e Maria Cláudia. Chegamos até mesmo a escolher um nome para o bebê. Mas, infelizmente, após vários episódios de sangramento, o abortamento espontâneo ocorreu no início de 1994. Que desapontamento, que vazio repentino. Mas, novamente, entreguei tudo nas mãos do Senhor e Ele me consolou. Alguns meses depois, estava participando de um culto, quando o pregador usado pelo Espírito Santo disse que havia ali 4 pessoas que passaram por uma provação muito grande e que elas não iriam compreender, pensariam em feitiçaria ou coisa semelhante, mas que não era nada disso, era Deus provando a sua fé. 3 pessoas já haviam se apresentado e ele insistia, chamando a 4ª. Algo tocou no meu coração. Senti uma inquietação e levantei a minha mão. É você mesma de óculos, confirmou o pregador. Até então, não tinha a mínima ideia do que iria se passar comigo. Entretanto, em junho de 1994, após realizar meus exames de controle do lúpus, recebi um golpe tremendo. A lesão renal havia voltado depois de mais de 5 anos. Fiquei tão apavorada que, ao invés de buscar ao Senhor em oração, corri para o meu médico, que me internou para tratamento no mesmo dia. Fiquei 5 dias no hospital, mas nada adiantou. Realmente era Deus provando a minha fé. Meu médico queria internar-me de novo, mas dessa vez consultei ao Senhor. Pedi que naquela mesma noite ele me respondesse em sonhos. E ele me respondeu, sonhei que estava sendo internada na pediatria, e eu não consegui entender o porquê, mas, dizia eu, a pediatria é só para crianças até a idade de 12 anos. E no sonho, eu me via sentada sobre uma cama de hospital, sorrindo e com as pernas cobertas por um lençol bem branco. Era uma enfermaria enorme e à minha volta só havia leitos infantis, todos eles ocupados por criancinhas. Era um hospital extremamente simples, mas onde tudo era muito limpo, até que no corredor apareceu uma enfermeira e eu a reconheci, era uma obreira da minha igreja. Então o sonho terminou. A interpretação que tive para este sonho fora de que o Senhor queria que eu esperasse somente nele, e eu esperei. Como foi difícil explicar isto para meu médico, meus familiares. Todos achavam que estava cometendo uma loucura. Além disso, zombavam de modo sutil da minha fé devido à situação em que me encontrava. Então lembrei-me de que pouco antes de tudo acontecer eu havia consultado ao Senhor através da sua palavra e ele respondeu-me com Salmos 42, versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Foram quase 6 meses de sofrimento, devido ao fato de perder altas taxas de proteína pelos meus rins, o meu corpo ficou todo inchado, configurando o que em medicina é denominado de síndrome nefrótica. A minha pressão arterial estava muito alta e, apesar da grande quantidade de medicamentos que estava usando, os resultados eram desanimadores. Meu médico insistia em internar-me novamente, pois hipertensão arterial em nefrite lúpica é sinal de mau prognóstico, ou seja, a evolução esperada nesses casos não é favorável. Mas eu resistia à internação. Além disso, o tratamento proposto pelo meu médico na nova internação era o mesmo que eu já havia realizado há mais de 5 anos atrás, ou seja, a pulsoterapia de indução, uma espécie de quimioterapia cujos efeitos colaterais haviam sido terríveis, a ponto de ter me recusado naquela época a continuar o tratamento. A preocupação dos meus familiares aumentava e eles me pressionavam muito. Havia dias em que eu só chorava. Mesmo assim, não parei de fazer as visitas, apenas diminuí o número de visitas por semana. Nesta época, Jorge já visitava também, e era ele quem me incentivava. Certa semana em que estava muito mal, com as pernas extremamente inchadas e muita fraqueza no corpo, uma irmã chegou-se a mim na igreja e disse: tenho uma visita urgente para vocês. É uma criança, está hospitalizada há muito tempo e seu estado é grave. Estávamos no meio da semana e eu não podia esperar para entregar na reunião semanal da comissão de visitas que acontecia aos sábados. Jorge também não podia faltar ao trabalho. Senhor, orei em espírito, tu sabes que eu não tenho condições para ir. Quase não consigo dirigir, estou com muita tontura, fraqueza, dificuldade para andar. Este hospital é tão longe, eu nem sei como chegar até lá. Mas o Senhor imediatamente me respondeu: vá, e eu farei uma grande obra. Peguei aquele papel pela fé, sem saber como iria fazer. Liguei para uma irmã e a convidei a ir comigo no dia seguinte. Ela concordou e combinamos de ir com o carro dela. Naquela manhã foi uma verdadeira luta para conseguir levantar da cama. Uma fraqueza tão grande, sem forças físicas para orar, sem possibilidade de jejuar. A quantidade de comprimidos que estava tomando tornava impraticável até mesmo algumas horas de jejum. Estou completamente sem condições, disse para aquela irmã. A senhora é quem vai fazer tudo, ok? Nem mesmo orar estou conseguindo. Quando chegamos ao hospital, já tinha uma pessoa no quarto e era necessário que ela descesse para que pudéssemos subir. Perguntei para esta irmã se ela não queria subir para avisar a pessoa, mas ela preferiu que eu fosse. Houve uma série de contratempos e eu acabei fazendo a visita sozinha. Consultei ao Senhor através da sua palavra e ele falou duramente com aquela mãe, requerendo dela um conserto. Não resisti ao Espírito Santo e preguei da forma que ele me ordenara. Saí do hospital desolada. Fisicamente também estava muito mal e continuei assim por alguns dias. Depois de muitas lágrimas, uma noite em oração na igreja, desabafei: Senhor Jesus, olha para mim. Veja o estado em que me encontro. Permita-me, Senhor, ao menos ver o fruto do meu trabalho. Terminada a oração, estava me dirigindo ao estacionamento quando a irmã que havia pedido a visita para aquela criança no hospital veio em minha direção e, após cumprimentar-me, perguntou: sabe aquela visita que eu havia pedido? Sim. A mãe dela esteve aqui. Ela aceitou a Jesus como seu Salvador e a criança já está em casa. É impressionante como o Senhor nos responde. Fazia apenas alguns minutos que havia pedido e a resposta já estava ali, animando-me a perseverar, a continuar este trabalho tão árduo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Próximo capítulo, Eu cantava, para mim, o morrer é ganho. Dia 20 de março de 1995, eram quase 12 horas, e eu saía de casa para pegar minha filha na escola. Chamei o elevador, ele chegou e eu entrei, apertando o botão do térreo. Quando parou, estava um pouco abaixo do nível da porta, e ela não abria. Apertei o botão do alarme e ele não funcionava. Comecei a bater na porta e ninguém se manifestava. Até que ouvi a voz de uma senhora. Não é a manutenção, é uma pessoa que está presa. O porteiro veio, olhou pela janelinha e pediu que eu esperasse um pouco. Estava sozinha no elevador, mas estava tranquila, esperando que abrissem a porta de saída. Nisto, a porta interna do elevador fechou com violência e ele começou a subir. Fui apertando todos os botões, esperando que parasse em algum lugar, mas ele não obedecia. Quando chegou no 22º andar, senti um baque. O elevador balançou e começou a descer, raspando nas correntes e fazendo um barulho terrível. Eu apertava novamente os botões, mas ele não parava. De vez em quando, parava em algum andar, mas não no nível correto. Depois fechava a porta com estrondo e continuava em movimento. Quando chegava lá embaixo, balançava tudo, abria e fechava a porta sozinho e depois tornava a subir. Em uma de suas paradas, eu segurei a porta entreaberta, forçando-a para que ela não se fechasse e, consequentemente, pudesse fazer o elevador parar. Mas um choque elétrico fez com que eu soltasse minha mão e ele continuou em movimento. Será que está em curto-circuito? Pensei. Neste momento, o medo começou a tomar conta de mim. Posso morrer eletrocutado ou até mesmo na queda, se este elevador despencar, pensava. Comecei a orar e a repreender toda a casta maligna, clamando pelo sangue de Jesus. Senhor, dizia em oração, tu sabes que não tenho medo de morrer. Mas tenho medo da dor, de ficar mutilado, de perder minhas pernas ou coisa parecida. Senhor, se tu queres me recolher agora, não permitas que eu sinta dor. Também tira meu medo, Senhor. Não deixe eu entrar em pânico. Eu sou tua serva, Senhor. E te amo de todo meu coração. Tem misericórdia de mim. Manda um anjo para este elevador, Senhor Jesus. O elevador continuava totalmente desgovernado, balançando todo, freando bruscamente, em movimento contínuo para cima e para baixo, raspando nas correntes e fazendo um barulho assustador. Apesar do medo que estava sentindo, resolvi ajoelhar-me para orar. Mas o elevador não parava. Levantei-me então e comecei a louvar a Deus com um hino intitulado Viver é Jesus, da cantora Suzete Amaral. E eu cantava emocionada a parte que dizia: Sei em quem tenho crido, sei que poderoso Ele é. Para mim, o morrer é ganho, pois o viver é Jesus de Nazaré. E eu continuava já em lágrimas a repetir a mesma parte do hino, quando o elevador repentinamente parou. Comecei a sentir muito calor lá dentro e passei a ouvir um ruído contínuo parecido com um sopro bem forte. Neste momento eu cantava mais alto, o elevador moveu-se e parou de novo, entreabrindo a porta interna. Rapidamente, como que inspirada pelo Senhor, joguei minha bolsa no vão e comecei a bater na porta externa. Minha mão doía e passei a bater com o sapato, até que ouvi a voz de uma senhora perguntando o que estava acontecendo. Expliquei tudo e ela foi em busca de socorro. Logo em seguida, chegou o funcionário da manutenção que voltava do almoço. Ele abriu a porta e eu saí glorificando ao Senhor. Estava no 22º andar e fui descendo as escadas até o térreo. Meu coração fervia de louvor enquanto cantava. Sei em quem tenho crido, sei que poderoso Ele é. Para mim, o morrer é ganho, pois o viver é Jesus de Nazaré. Cheguei à rua às 12 horas e 25 minutos. Foram quase 30 minutos de horror, mas o Senhor não me desamparou. Ele não nos prova acima do que podemos suportar. E se eu fosse incrédula, pensei, que sensação poderia ter uma pessoa descrente face a uma situação como esta? Mas dou honras e glórias ao Deus poderoso que sirvo, o qual, graças à sua misericórdia, tirou-me de uma vida vazia e sem esperança, para o reino do seu amor, para a sua maravilhosa e infinita luz. Próximo capítulo. Pedi que o Senhor colocasse um amor verdadeiro dentro do meu coração. Abril de 1995, comecei a ler Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Tal leitura ocasionou uma verdadeira revolução interior. Eu nunca havia meditado sobre este aspecto da salvação. Nunca havia compreendido verdadeiramente o que significava a graça. Depois de tantos anos servindo ao Senhor, acabamos nos esquecendo da forma sobrenatural com que Ele nos resgatou e começamos a querer nos justificar através da transformação ocorrida em nossas vidas, sendo que tal transformação foi Ele e unicamente Ele quem efetuou, sem mérito algum nosso, nada que partisse de nós mesmos. Eu nunca quis ser crente, nunca nem mesmo pensei nisto, mas Ele revelou-se a mim de forma contrária ao meu querer. Jesus buscou-me com cordas de amor, como está escrito em Oséias capítulo 11, versículo 4. Enlaçou-me de forma tão amorosa que mudou meu sentir, meu viver, meu pensar. E Ele continuava a me transformar apesar de toda a dureza do meu coração. Estava me sentindo tão pequena, tão pecadora. Quanta coisa havia ainda em mim completamente contrária à vontade de Deus. O egoísmo, a soberba, a falta de misericórdia. A partir daquele momento, comecei a pedir ao Senhor que arrancasse de mim todas essas coisas. Eu sabia que não podia fazê-lo. Sabia que dependia dele. Da mesma maneira que há 6 anos atrás, quando o aceitei como meu Salvador e Senhor. Era igualzinho. Se Ele não me transformasse, eu nada poderia fazer. Comecei a orar neste sentido, pedindo que o Senhor colocasse o amor verdadeiro dentro do meu coração. A caridade verdadeira, a humildade verdadeira, que arrancasse de mim o eu quero, eu posso, eu penso, eu preciso. Que Ele me concedesse a mansidão, que pudesse aceitar e compreender a sua vontade na minha vida, não por força ou necessidade, mas por amor, para que eu pudesse viver pela fé. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas, e para viver segundo o Espírito, que homem poderia fazê-lo a não ser pelo Espírito de Deus que o sustenta? Então eu compreendi que a obra redentora de Jesus dura toda a nossa vida aqui na terra. Era como se Ele nos salvasse todos os dias, todos os momentos, porque tendo nos salvado uma vez e efetuado assim uma eterna redenção, contudo, a sua graça continuava a nos suprir e a nos sustentar. Qual o homem que, mesmo tendo um dia entregado a sua vida a Jesus Cristo, permaneceria em pé diante dele, não fosse ele mesmo aquele que o sustentasse? Como éramos frágeis e quão grandioso era Deus. Não era possível exprimir com palavras tal sentimento, essa dependência. Descobri que era feliz por depender dele, como se um enorme peso saísse dos meus ombros. Último capítulo. E pedi a minha demissão. Setembro de 1995, fazia exatamente 2 anos que eu havia pedido afastamento do meu emprego, sem vencimentos, e agora o prazo tinha expirado. Ou voltava a trabalhar, ou pedia demissão. Há 2 anos atrás, havia tomado essa decisão em conjunto com meu marido, após ele começar a receber uma bolsa em complementação ao seu salário, a qual tinha exatamente o mesmo valor daquilo que eu recebia. Quando parei de trabalhar fora, passei a fazer algo que nunca tinha feito até então, cuidar integralmente da minha filha. Foi uma experiência muito importante e agora eu devia decidir se voltava ou não para o meu emprego. Nesta época, tive um sonho bastante curioso. Sonhei que estava num pronto-socorro, mas estava bastante envergonhada, pois apesar de estar vestida de branco, calçava chinelos, ao contrário de meus colegas que estavam todos de sapatos, Estava bem tímida num cantinho até que uma colega chamou-me com uma voz muito amorosa. Venha, Rosa, que eu te ensino, é fácil. Então eles traziam uma criança e colocavam na maca para que eu aprendesse a entubar. A criança estava tranquila e sorria para mim. Eu conseguia entubar na primeira tentativa e a criança nem reagia. Em seguida, eles traziam nova criança e tudo se repetia. Então o sonho terminava. Será que o Senhor havia falado comigo? Seria a sua vontade que eu fizesse pediatria? Mas por quê? Eu não conseguia compreender. Lembrei-me então do outro sonho, quando consultei ao Senhor sobre a minha internação, onde eu aparecia numa enfermaria de pediatria rodeada de crianças. Seria essa a interpretação do sonho? A de que eu deveria fazer pediatria e não a interpretação que tive a princípio? Resolvi consultar a Deus a este respeito. Um dia, quando estava em oração, o Senhor falou claramente comigo. Ainda vou te levantar, mas não vai ser neste emprego. Pedi então, orando, a confirmação através da sua palavra, abrindo aleatoriamente a Bíblia, sendo que saiu uma passagem que falava sobre coragem. Realmente, eu precisava de muita coragem para deixar o meu emprego, uma vez que o país vivia uma grande recessão, com alta taxa de desemprego, e o meu salário era uma segurança que eu tinha, pois era concursado e, portanto, tinha estabilidade. Além disso, na minha especialidade, o único mercado de trabalho era oferecido pelo próprio Estado. Como agravante, ainda tinha a minha doença. Como funcionária pública efetiva, tinha meu salário garantido, mesmo que precisasse de uma licença médica ou que viesse a ter que me aposentar por invalidez permanente. Pesava ainda na minha decisão o fato de meu marido não ter estabilidade no emprego. Tudo isso abalou-me profundamente e eu pedi ao Senhor em oração que falasse novamente comigo através da sua palavra, mas que saísse para a confirmação dessa decisão exatamente no texto do capítulo 6 de São Mateus, que fala da solicitude pela nossa vida. E qual não foi a minha surpresa ao abrir aleatoriamente a Bíblia e colocar o meu dedo sobre a passagem que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Entretanto, apesar de tudo isto, eu não encontrava coragem para tomar a decisão. Até que uma noite, eu tive uma visão em sonhos que mudou completamente a minha vida. Até aquele momento, eu não compreendia como alguém contava que havia tido uma visão em sonhos. Achava que era o mesmo que ter um sonho, onde Deus mostrava alguma coisa. Mas é bem diferente. É uma experiência impossível de ser descrita da forma como ela verdadeiramente acontece. É muito forte, muito real. E não sabemos dizer com certeza se estamos acordados ou se estamos dormindo. Sei que eu dizia assim: meu Deus, eu estou vendo. E estou vendo de olhos abertos. Então eu via num céu muito azul um apartamento flutuando. Só que este apartamento estava desconectado do resto do prédio, como se aquele andar houvesse sido recortado. Era um apartamento muito bonito, com uma sacada cheia de plantas, só que flutuava no céu. E uma voz indescritível me dizia: é seu, se permaneceres fiel até o fim. Até que eu respondi: ah, Senhor, mas eu não queria assim tão inseguro, flutuando. Queria algo firme, fincado no chão. Então eu via brotar da terra um prédio enorme, muito imponente, de cor marrom, que crescia rapidamente até bem alto. E eu dizia: é desse jeito mesmo que eu queria. Mas a seguir houve uma explosão terrível e aquele prédio fez-se em pedaços. Depois disso, eu via novos prédios iguais àqueles brotarem do chão, em sequência crescerem e explodirem da mesma maneira. Era tão claro o que o Senhor estava me mostrando naquela visão. Tudo que é terreno, mesmo tendo aparência de segurança, vai perecer. Mas aquilo que é do céu, isto sim, permanece. Nesta mesma noite, eu tive outra visão tremenda. Começou da mesma forma que a outra, onde eu falava, meu Deus, eu estou vendo de novo e de olhos abertos. Então eu via o mesmo céu azul e nele uma árvore muito bonita e forte, com tronco grosso e folhagem abundante, verde escuro. Esta imagem sumia e aparecia outra árvore, sendo que o tronco era o mesmo, mas a folhagem, apesar do formato idêntico, tinha uma cor mais clara, tendendo ao verde-limão e adquirindo um aspecto mais tenro. Novamente, esta imagem sumia e aparecia outra árvore semelhante às duas anteriores, mas com a folhagem de cor avermelhada, como folhas de outono. E eu perguntei, Senhor, o que significa isto? Ao que a voz gloriosa respondeu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi algo tão maravilhoso a experiência desta noite, que quando acordei senti a mim em estado de graça, e passei assim o dia todo. Era muito semelhante ao que eu havia sentido no dia do batismo. Estava tão feliz, com uma leveza tão grande, que simplesmente não é possível transmitir tal sentimento a outra pessoa. Então o Senhor me concedeu aquilo que eu não possuía, a coragem. Depois disso, falei com meu esposo, fui até o local onde eu trabalhava e pedi a minha demissão. Aqui se encerra o relato da irmã Rosa Tenório. Último capítulo, escrito pelo pastor Jorge Tenório. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo após abandonar a carreira médica para se dedicar à obra de Deus e à família, a Rosa, minha esposa, passou a ajudar com os trabalhos da Fundação Reviver. Portanto, passou a dedicar-se à obra assistencial da igreja, além de participar do evangelismo pessoal e de pregar nas congregações. Em 1998, tornou-se diretora da Fundação Reviver e, logo após, vice-presidente, posição que completou até a sua partida para o Senhor em 4 de fevereiro de 2024. Na Fundação Reviver, atuou cotidianamente, sempre de forma voluntária, ou seja, sem receber nenhuma ajuda financeira, em todos os projetos, tendo auxiliado milhares de pessoas e influenciado milhões de pessoas através do programa Espaço Família Cristã, que fez ininterruptamente desde a década de 90 até o ano do seu recolhimento. Deus usou muito a Rosa, tanto na fundação quanto na diretoria da Igreja Deus é Amor. A Rosa foi uma santa mulher de Deus, que sempre ajudava todo mundo que Deus colocava no seu caminho. Ela pregava com alegria em qualquer lugar, para qualquer pessoa, tinha um dom maravilhoso de amar as almas. Foi diretora deliberativa da IPDA de 2007 a 2014, sendo responsável por diversos continentes e participando da abertura de igrejas na América do Sul, Europa e América do Norte. Escreveu dezenas de estudos bíblicos, foi professora das primeiras turmas do que deu origem à atual ETDA. Visitou pelo menos 5 mil lares no evangelismo pessoal. Foram incontáveis as coisas que o Senhor fez através da serva que Ele chamou e vocacionou. Ela foi uma em 1 bilhão pela graça do Senhor Jesus. Na última vez que estivemos juntos no púlpito, alguns dias antes de partir para o Senhor, a Rosa leu, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Hoje ela está com Jesus, a quem ela amou e em quem ela confiou tanto, acima de todas as coisas, até de si mesma. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9. finalização do livro com a leitura de um poema elaborado pela irmã Rosa Tenório. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para agradecer. Nunca é tarde demais para reconhecer o que o Senhor fez por nós. Nunca é tarde demais para recomeçar, para se reconstruir, para se levantar. Quantas vezes erramos em duvidar, em negar o seu imenso amor. Quantas vezes pensamos que é tão difícil vencer, que não é fácil esquecer as cicatrizes da dor, mas nunca é tarde demais para recomeçar, para reconstruir, para se levantar em nome de Cristo Jesus. Quando se crê no Senhor, quando se espera em Deus, então é possível vencer, e é tão fácil se ver o grande amor de Jesus. Também é possível amar como o Senhor nos amou, e a nossa vida entregar a quem nos perdoou. Nunca é tarde demais para recomeçar, para reconstruir, para reconhecer que o Senhor nos salvou. Toda glória ao Senhor, toda honra ao Senhor, todo poder e louvor. Só a Ele adoremos, adoremos, adoremos ao Senhor. Rosa Tenório.